O som é do Nordeste. Como um furacão de ideias alucinantes, vou mandando minha rima com a memória do elefante. Mas se eu esquecer, tudo bem, não sou perfeito. Errar é humano e também é meu direito. Rimando na batida, pois o som não vai parar. Se ele parar, continua a rimar. O beatbox, minha rima é inox. No proceder, mano, eu sou Fox. Faço rima com alegria, espantando a tristeza. Faço rap de protesto contra a fome e a pobreza. Antes de xingar e insultar minha inteligência, devo te lembrar que sou contra a violência. Mas de um jeito ou de outro a gente acaba resolvendo. Eu não vou baixar a guarda, é melhor ficar sabendo. MCA, vê se não esquece, mais um maloqueiro. Aqui tá zona leve. A rima é fatal, explosão mental. Radical, animal, etc e tal. Eu sei que você está gostando. Escute o que eu tenho pra falar. A rima é fatal, explosão mental. Radical, animal, etc e tal. A rima está te dominando. Então prepare-se pra cantar. Mar de perigoso, veneno e sequinina. Espetacular como o beijo da menina. Inesquecível e gostosa como a primeira soda. A rima é fatal, aqui não é moda. Se prepare para o boom. Não critique minhas ideias se você não compreende. Cansa de me ouvir mesmo assim não me entende. Essa rima vai pra quem leva a vida descontente. Cansado de sermão, quem rima palavrão. Disposto a sair atrás de diversão. Na periferia eu sei a coisa é séria, mas quem não se diverte que atira a primeira pedra. A rima é fatal, explosão mental. Radical, animal, etc e tal. Eu sei que você está gostando. Prepare-se para cantar. A rima é fatal, explosão mental. Radical, animal, etc e tal. A rima está te dominando. Prepare-se para dançar. Alguns amigos meus já morreram na quebrada. Outros por aí, sua sorte está selada. Drogas e vadias não te levam a nada. Vou fazendo meu papel, represento minha área. Vou levando a minha vida, deixando me levar. Careta sem treta, só pra contrariar. Não é pagode, não é pop, isso aqui é hip hop. Chegando na humilde, nunca trazer tanto toque. No rap a gente ouve falar de todo um pouco. Defina nessa rima o que é para o seu gosto. Muita malandragem e pouca diversão. Eu sei que a falsidade impede a união. Eu não sou juiz, também não sou o réu. Tô aqui, tô na minha, fazendo meu papel. Agora dá licença, pois essa minha rima que ecoa na cidade de esquina a esquina. A rima é fatal, explosão mental. Radical, animal, etc e tal. Eu sei que você está gostando. Escute o que eu tenho pra falar. A rima é fatal, explosão mental. Radical, animal, etc e tal. A rima está te dominando. Então prepare-se pra falar. MCA, MCA, vê se não esquece. MCA, mais um maloqueiro aqui da zona leve.